limite eu vou. Quando chegas como vem.

Tantas vezes perder o norte e a razão e crava as garras no teu coração. Não pede desculpa, não para para ver. Confunde os teus sonhos até te perder. Faz-te tantas vezes sentir o dono do mundo e de repente deixa-te só. Estrelas, o calor e o mar. Faz-te sonhar e faz-te morrer, mas deixa-te sempre mais uma vez sarar as feridas e amanhecer. Lamber as lágrimas, sarar as feridas e amanhecer. Canal 1. Agora estou desesperado, porque já não volto a ter um